250, sala 53, direita, 21, no decimal 9. Você vai livrar na última, 625. Chamando 2-1, me chamou. Ok, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, vai gerar a base, fala direito no 7. Se é autorizado, afirma. Afirma, se é autorizado, chama na final do 1-7. Chama na bandeira no final do 1-7, Zulu Alfa. É o Mike Acuquilo? Mike Acuquilo, é Pouso não? É, está na vertical do farol de Itapuã, solicita a pista 1-7 com base pela direita. Sim, Mike Acuquilo, prossegue para cruzar a final da 1-0. Início do coisa clara, coisa aberta da cabeceira 1-0. Não é da cabeceira, Mike Acuquilo, é da final da 1-0. Ah, desculpe, da final da 1-0. Afirmativo, prossegue por uma esquerda, cruza a final da 1-0. Direita para 1-7. Você vai prosseguir com base como número 2 para a pista 1-7. Marque a Coquilo, cruza a final da 1-0 e aguarda instruções. Ok, o Mike é Coquilo. Oscar Zulu Alfa, tem condições de agilizar, fazer base curta para 1-7? Afirmo, vai agilizar o Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa já avistado, pouso autorizado na 1-7, vento 150 graus, 099. Ciente, Zulu Alfa. Sala 58, qual o pátio? Para a direita, direita, pátio da Aerostar. Sim, só ele vai a primeira direita na papá para a Aerostar. O Michael Coquilo cruzou a final da 1-0, está girando base, baixando travada. Sim, autorizado posto aerado, cabeceira 1-7, vento 1-40 graus, 089. Michael é Coquilo. Máquia Coquilo, Solo Juno 300, libera direita, pátio 4, frequência livre estacionada. Ô, Mike, isso é Coquilo, tá? Delta, autorizado cruzar final da 1-0 e base pela direita no 7. Gecko Delta, pouso autorizado no 7, vento 1, 40 graus, 109. Autorizado pouso para o Mike Gecko Delta para embaixo e trabalho. Suficiente. Gecko Delta, solo 05, direita, pátio 4, frequência livre da semana. 13-1, linha de cola, pistão na 0, vento 140 graus, 109. Linha de cola, né? 13-1. Via 13 no 1, decolou 08, controle ainda 08. 08. Ciente. Tá pronto? Tá fechando os motores. Sente. Decolagem 1-0, vento 1-3-0, grau 099. Olha o estado de decolagem, eu vou roubar. Mantenha o ponto de estrada 1-0, Juliette Bravo Delta. Salvador, bom dia, 1-0-7-2. Vento 1.4 graus, 1.3 nós, pouso, corrigindo. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, cono 072. Positivo, tá aguardando a pista livre, cono 072. Tudo Golfo Papá, colado do 1, controle 208. 1208, boa. Juliette Bravo Delta, se avisou o tráfego da Golfo na 1.0. Após o mesmo ali, mantém pista no 0. Direcionar, chama táxi. Vou no 072. Pouso autorizado no 0, vento 140 graus, 109. Livre pouso na 10, vou no 072. Autorizado o táxi, não lembrei aqui mais, chama para ingresso. Dá pra fazer ingressar. Bom, no 072, falou com o 4, direito no 219. Direito no 219, 072. Juliette Bravo Delta, colagem autorizada no 0, vento 1.50 graus, 1.29. Autorizado, ingresso 1.7, uma olhada e pronto, novembro e antes, Mike. Chamaram aí toda a metade, vai ver que é Mike. O Olimpo 01 não tá na escuta? Olimpo 01 na escuta? Então, o Salvador, Olimpo 01, estou no ponto de espera, dando 0 para a primeira abortiva no solo. Gente, inicia de imediato ou só precisa de mais tempo? Se possível, ficar mais um minuto na posição. Então, eu gostaria que o senhor alinhasse na pista E manda a exposição que eu vou decolar o tráfego da Trip, tá logo atrás, ele decola via Charlie. Afirmativo. Estão autorizados ingresso na pista, ali mantém na cabeceira. Ingresso ali, mantém na cabeceira, Ulisses. Juliette Bravo Delta decolou no 5, controle 1208. 5595, tráfego à frente, P3 vai alinhar na cabeceira e vai manter a cabeceira no zero. Senhor, alinha via Charlie, inicialmente alinhar e manter pistão no zero via Charlie. Alinha via Charlie, mantém o 5595 da dele. Agência 02, bom dia pra você. Você quer decolar direto pro Eduardo de Freitas? Autorizado pro Eduardo de Freitas, 201 no 30 graus, 129. Confirma o POB, comandante. Aragão 04, sim. Correio, 99, vai entrar na bomba de Dorachá. Outra cheque, já achou o retorno aqui. Seguinte, 99, Mike. Decolagem autorizada no 0, ventou no 50 graus, 149. Livre decolagem 5595. Guardião 02, fora do solo 18, controle 1208. 208. Decolou 18, controle 1208. 208, boa. Alinhado, pronto para abortiva no solo, limpo 01. Autorizado, limita a corrida abortiva, limpo 01. Autorizado, corrida abortiva, limpo. Torre ainda o guardião 02. Pronto, você vai manter a área e vai manter a escuta da torre, é isso? Afirmo. Sente. Na sua escuta aí, tem uma fita. Sente, você vai manter só a sua gritinha, né? Afirmo, e siga. Sente. Salvador, bom dia, 3896, estabilizado o localizador da 1-0, campo à vista. 3896, continua a aproximação, eu tomarei feliz. Aguardando para 3896. Controlado, Olimpo 01. Olimpo 01, na ciência, estou livre à direita, chama novamente o solo 121, decimal 9. Agora solo 219, Olimpo. Polo autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 129, informação de tráfego à esquerda, próximo à cabeceira 17, tem tráfego da Polícia Militar, helicóptero Alfa Sierra 50 não interfere. Afirmativo, autorizado, polo da 1-0, centro do tráfego, porém não há vista, 3896.